Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Fronte Transamérica em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski e olha, um dos dramas para quem trabalha no rádio é que medir a audiência ao vivo no rádio, na internet não, né? Porque na internet é mais fácil, dá para ver ali quantas pessoas estão clicando e quantas pessoas estão ouvindo a transmissão no site ou no aplicativo. Mas medir a audiência no rádio, quantas pessoas estão nos ouvindo agora no FM, é uma tarefa praticamente impossível. E aí a gente fica na dúvida, né? Será que tem alguém mesmo ouvindo o programa? Bom, lá em casa eu sei que tem. Minha mãe, minha mulher, meu cachorro, meu papagaio e até o jabuti, que faz ali uma carinha de tortuguita feliz quando reconhece a minha voz no rádio. Mas eu estou falando tudo isso porque é o seguinte, o que eu quero saber agora é se tem alguém ouvindo o Fronte Transamérica neste momento. O telefone aqui da Transamérica é o 3028-2828 e eu vou fazer o seguinte, vou colocar no ar agora o primeiro ouvinte que telefonar e colocar no ar para falar o quê? Bom, nada, sei lá, vamos falar sobre o tempo, o vento, o calor, a chuva, enfim. 3028-2828, repetindo, 3028-2828. Será que tem alguém aí? Oi, alguém ouvindo? Opa, tem gente ouvindo sim. Transamérica, bom dia! Transamérica, bom dia. Mensagem de cobrança. Não identificamos o pagamento da sua fatura. Ah não, aí é sacanagem, né? Pô, você atende o telefone na maior boa vontade, na maior esperança, né? De que seja um ouvinte. Opa, vamos interagir e, pô, dá de cara com isso. Uma gravação cobrando conta vencida. Ah não, eu vou desligar isso aí porque é muita sacanagem mesmo. Nunca mais eu tento fazer isso. Que é isso? Pô, pare! Fronte Transamérica, nós vamos de música, mas, pô, que sacanagem, de quem que será que essa conta aí? Porque o telefone não tá no meu nome, né? De quem será que é a conta? Ou será que o telefone tá no meu nome? Eu, hein? Tô fora! Programação musical aqui no Fronte Transamérica e agora é hora de falar com ela, a mulher do Google, nossa assistente virtual nacional favorita, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa. Ai, ai, ai, até agora eu ainda estou bolado com essa ligação de cobrança, né? De quem será que era aquela conta? Eu não devo, nego, e é claro, né, que eu não vou pagar o que não é meu, né? Óbvio que não. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Tudo bem com você? Tudo bem, mulher do Google. Você tem algo pra me dizer hoje? Parece que está me escondendo alguma coisa. Ha, ha, ha, ha. Pode falar, mulher do Google. Eu e todos os ouvintes aqui da Transamérica somos todos ouvidos. Era eu. Eu o quê, mulher do Google? Passando trote. Você caiu. Ha, ha, ha, ha. Não, vai dizer que... Ah, era você fazendo de conta que era uma gravação de cobrança, pô? Claro que era. Bobinho. Ha, ha, ha, ha. Olha só, mas não dá pra descuidar nem com a mulher do Google agora. A senhorita anda tendo más influências, não? Ha, ha, ha, ha. Foi engraçado. Claro que deve ter sido engraçado pra todo mundo, né? Mas não pro trouxa aqui, né? Mas ok. Mulher do Google, por falar em engraçado, na semana passada o ouvinte Haroldo Amboni ligou aqui na rádio pra dizer que gosta muito da sua risada. Obrigada, Haroldo. Fiquei muito feliz com a sua ligação. Fique com o pai. Beijinho. Pois então, o que eu queria saber é o seguinte. Geralmente uma pessoa de carne e osso tem mais de um tipo de risada, né? São vários tons, vários ritmos, conforme a circunstância, enfim. Você, como Android de teras e bytes, mas virtualmente humana, tem só um tipo de risada ou tem vários tipos também? Tenho vários, Guilherme. Pode exemplificar, mostrar pra gente? Claro que posso, Guilherme. Então mostra, por favor. Estou com vergonha, Guilherme. Ainda fico tímida no rádio. Imagina, mulher do Google, dá só mais uma risadinha pra gente, vai, uma risadinha. É mais ou menos assim. Ha, ha, ha, ha. Ré, ré, ré, ré. Ri, ri, ri, ri. Ró, ró, ró, ró. Ru, ru, ru, ru. E fica nisso um A-E-I-O-U da risada? Ha, ha, ha, ha. Tem também aquela assim, assim. Ré, ré, ré. E tem uma risada humana que eu tento entender, mas não consigo. E qual seria a mulher do Google? Aquela risada. KKKKK. Ah, mas isso aí ninguém consegue entender mesmo. Eu me recuso a acreditar que alguém ria desse jeito na vida real, porque, enfim, é muito esquisito, né? KKKKK, onde já se viu? Nem perca seu tempo tentando imitar isso aí, mulher do Google, porque não vale a pena, né? Obrigada, Guilherme. Fico mais aliviada em saber. Bom, mas vamos lá, mulher do Google, hoje eu tenho um desafio pra você que talvez seja aí o maior desafio de toda a sua carreira virtual. Ai, ai, ai. O que será? Bom, além de participante, você é ouvinte aqui do Fronte e certamente já ouviu o quadro do 7-1 da semana, não é? Claro que sim, Guilherme. Adoro a narração do sétimo gol da Alemanha. Risos. Pois é, mas se tem algo que está entalado na nossa garganta, é essa derrota aí para a Alemanha. E não é só isso, né? Parece que a gente não dá uma dentro, né? Tá sempre perdendo pros alemães. Essa semana, por exemplo, olha só, fui jogar xadrez e perdi pro computador. Nome do computador? Fritz. Um software alemão. Enfim. Sou boa no xadrez, Guilherme. Sim, eu sei, mas eu não quero que você jogue xadrez. Eu quero que você, como produto nacional 100% brasileiro, vença um produto de tecnologia alemã. O que, que você acha? A tecnologia alemã, a mulher do Goglen. Não entendi, Guilherme. É, a mulher do Goglen, o buscador alemão. Vencer aquela alemoa, só se for pra ontem. Para hoje também, né? Combinado? Eu posso convidar então a mulher do Goglen para um desafio daqui a pouco aqui no Front Transamérica? Claro que pode, Guilherme. Vou fazer mais de 7 nela. Você vai ver. Combinado, mulher do Goglen. Vou fazer os contatos aqui. Permaneça online que daqui a pouco eu te chamo de novo. Então, para a gente colocar aquela Android alemã em seu devido lugar. Combinado? Será um prazer, Guilherme. Aguardarei com ansiedade. Beijinho. Mulher do Goglen que volta daqui a pouco, portanto, com mais um super desafio aqui no Front Transamérica. Brasil! Você está ouvindo Front na Transamérica. Bom, vamos lá, Fronte Transamérica, daqui a pouco tem o quadro do 7-1 da semana, agora tem o momento aguardado do duelo entre duas inteligências virtuais. De um lado, ela, nossa Android virtual favorita, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que é pura formosura em forma de bytes, representando o Brasil, mulher do Gogli. Brasil! Obrigada, galera. Não sou o Davi Luiz, mas quero muito dar alegria para o meu povo. Ainda bem que você não é o Davi Luiz, mulher do Gogli, ainda bem, hein? No outro corner, representando a Alemanha, ela, enfim, nossa antagonista do dia, Frau von Goglen, a mulher do Goglen em versão alemã. Bom dia, Guilherme. Já te faço em esta aqui. Desculpe pelo sotaque. Não fala bem português, mas entenda tudo, pode falar. Percebe-se, mulher do Goglen, mas muito obrigado por tentar falar a língua, porque eu, se estiver na Alemanha, obviamente não conseguirei falar bulhufas de alemão, né? Vamos lá, eu vou fazendo perguntas, ganha quem acertar 7 respostas primeiro, combinado? Combinado. Combinado. Vamos lá, primeira pergunta, capital do Quirguistão. Frau von Goglen, começamos mal. Sua resposta? Bishkek. Certa resposta. Começamos perdendo 1-0 para a Alemanha. Próxima pergunta. Quais são as cores da bandeira da Tailândia? Mulher do Goglen, responda. Vermelha, azul e branca. Certa resposta. Gol do Brasil. Temos empate 1-1. Terceira pergunta. Qual é a intérprete da música Bad Romance? Sucesso internacional. Mulher do Gogli, responda. Lady Gaga. Resposta certíssima, 2-1 é a virada da Android do Brasil sobre Android da Alemanha. Vamos lá, quarta pergunta. Espécie de tubarão mais comum no litoral da África do Sul. Mulher do Gogli, por favor. Tubarão martelo. Certa resposta, 3-1 para o Brasil. Quinta pergunta. Ela fica na América do Norte e é conhecida como a Cidade dos Ventos. Que cidade é essa? Mulher do Gogli, de novo, vamos lá. É Chicago, Guilherme. Exatamente, resposta correta, 4-1 para o Brasil. Quem acertar 7 perguntas primeiro ganha o nosso desafio. Lembrando, né, que cada resposta errada funciona também como um gol contra. Quem errar, o ponto vai para o adversário. Sexta pergunta. Tenor nascido no dia 5 de dezembro de 1946. Quem é ele? Frau von Goglen, buscador da Alemanha, apertando o botão, sua resposta? Plácido Domingo. Resposta errada, gol contra, ponto pro Brasil, José Carreras é a resposta correta, 5-1 agora pra gente no placar, e vamos pra sétima pergunta, autor do livro de poesias Flores do Desterro. Mulher do Gogli. José Martí, poeta cubano. Exatamente, Mulher do Gogli, 6-1 pro Brasil, match point agora, estamos a uma resposta certa da Mulher do Gogli, ou errada da Mulher do Gogli, enfim, um ponto para chegar ao 7, vencer o desafio e nos vingar aqui da Alemanha. Oitava pergunta, bom, fazer um pouquinho de mistério, né, mistério no ar. Qual era o nome de batismo do ditador do antigo Zaire, atual Congo? O ditador Mobutu Sese Seko Nkuku Mbendu Wazabanga. Vamos ver quem foi que apertou. Mulher do Gogli, sua chance de vingar o 7-1. Vamos lá. Essa é fácil, Guilherme. Ele se chamava Joseph Désiré Mobutu. Certíssima resposta, muito, mas muito certa, 100% correto. Obrigado, Mulher do Gogli, obrigado mesmo. 7 respostas corretas suas, apenas uma resposta correta da robô da Alemanha, ou seja, 7-1. Vingamos o 7-1, é muita emoção e eu não sei nem mais o que falar. Você que é vencedora, nossa vingadora, quer dizer alguma coisa, Mulher do Gogli? Vencemos. Ha, ha, ha, ha. Chupa. Mas é claro que nós somos elegantes e não vamos ficar aqui só zoando da perdedora, né? Perdedora, perdedora, perdedora. Quer falar alguma coisa, Frau von Goglen? Parabéns, vocês venceram, mas a taça do mundo nossa. Alem anha campeão, Brasil perdido, Klose, Müller, Kedira, Schürrle. Ah, sai pra lá que hoje a alegria é toda nossa. Desculpa aí, nós vamos festejar, festejar, mas peraí, sim, né? Peraí, porque chegou a hora.